Aê, DJ Vitor, bota o beat pra estralar, tá? Que essa é Mandelão. Brotei no baile de rua. Brotei no baile de rua. Paredão estralando e as piranha avulsa. Paredão estralando e as piranha avulsa. Brotei no baile de rua. Brotei no baile de rua. Paredão estralando e as piranha avulsa. Paredão estralando e as piranha avulsa. Aí a novinha diz pra mim, cê vai pra onde? Vem com o pretão é a fonte. Aí a novinha diz pra mim, cê vai pra onde? Vem com o pretão é a fonte. Tô tipo perigo, tenho tudo que precisa. Água colorida, skunk da gringa. Água colorida, skunk da gringa. Tô tipo perigo, tenho tudo que precisa. Água colorida, skunk da gringa. Água colorida, skunk da gringa. Ela bebeu da rosinha e se perdeu das amigas. Foi parar no setor dos cria. Mas pode ficar tranquila que a tropinha te respeita. Não vai acontecer nada, nada que cê não queira. Não vai acontecer nada, nada que cê não queira. Não vai acontecer nada, nada que cê não queira. Tô embrasadão 24x48. Depois do baile after, com as maiores de 18. Tô embrasadão 24x48. Depois do baile after, com as maiores de 18. Depois do baile after, com as maiores de 18. Depois do baile after, com as maiores de 18. Aí novinha, abre no canal do 24 lá. Só embrasada pra você intimar. Onda, 24x48, pra favela vai tocar.